andrecedesmoral.com.br. Isso é bom, hein? Galo da Roça. Meu parceiro neguinho, R10 Divulgações. O moral do Eduardo Gomes. Oh, seu Zé Ruela. Bem gostosinha, bem safadinha, com a porroquinha em cima de mim. Perdeu a linha, fica soltinha, faz uma macete em cima de mim. Ai. Desce devagarinho. Como é? Sobe devagarinho. Entendi. Rebola gostosinho. Eu tô jogando a porroquinha, pode jogar, junto, viu? Com as amiguinhas, passa, passa a linguinha, eu tô ficando molhadinha, eu vou jogando a porroquinha, junto com as amiguinhas, passa, passa a linguinha, eu tô ficando molhadinha. Breno Santos, divulgador, é nóis. Seu Zé Ruela. Bem gostosinha, bem safadinha, com a porroquinha em cima de mim. Perdeu a linha, fica soltinha, faz uma macete em cima de mim. Ai. Desce devagarinho. Como é? Sobe devagarinho. Entendi. Rebola gostosinho. Eu tô jogando a porroquinha, junto com as amiguinhas, passa, passa a linguinha, eu tô ficando molhadinha, eu vou jogando a porroquinha, junto com as amiguinhas, passa, passa a linguinha, eu tô ficando molhadinha. É pra tocar nos paredões. Bob, Galo da Roça. Vem pra roça, vem. Vem que galo vem. Repertório no André Cedês, o moral de Bicoara.